Sejam bem-vindos! DJ Filho Almeida, simplesmente para o Atebense. Novíssimo CDzão Melody, DJ Filho Almeida, um alucinado. Treinando do estúdio super eletrizante do Acará.